Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Radamés Inátali. Desfazendo as barreiras entre o popular e o erudito. Encontros entre o erudito e o popular. A fronteira entre o popular e o erudito. O erudito procura suas raízes no popular. Tradições antagônicas e complementares. A fusão entre o clássico e o popular. Ponto de encontro. Divisor de águas. Debate. Diálogo. Trânsito. Um clássico da música o popular. O repertório vai do popular. Fundir o velho e o novo. O autóctone e o alienígena. O popular e o erudito. Demolir a fronteira entre o popular e o erudito é um dos grandes clichês culturais do final do século XX, um rótulo que se presta a qualquer ideia e que muitas vezes se transforma num pastel de vento estético, temperado pela decrepitude da instrução pública e servido a um ouvinte inseguro de sua bagagem intelectual. Mas o que hoje é evidentemente lugar comum era, há uns 60 ou 70 anos, uma proposição quase blasfema num meio musical sisudo e dominado por imigrantes europeus bastante conservadores que se julgavam portadores do estandarte da verdadeira música em oposição à nossa barbárie tropical. Inátali, em suas múltiplas atividades como compositor de música sinfônica e de choros, de concertos e de trilhas sonoras para novelas, de sinfonias de mais de 10 mil arranjos de música popular, foi tanto um precursor quanto o principal agente de um diálogo frutífero e amistoso entre a música de concerto e a música instrumental popular. Thank you. Ouvimos de Radamés em Atali o primeiro dos três estudos de concerto chamado Dança Brasileira, ao violão Paulo Martelli. É uma obra dedicada a Laurindo Almeida. Embora tenha chegado a tocar o piano com virtuoso em sua juventude, Nhatali tinha um grande apreço pelo violão, sabia manuseá-lo e, a partir dos anos 40, teve um contato contínuo com os grandes violonistas da era do rádio, que já se beneficiaram da introdução do violão clássico no Brasil, como Laurindo Almeida, José Menezes e Garoto. Ouvimos de Radamés em Atali, Tocata em Ritmo de Samba número 1, ao violão Rafael Rabelo. Esta é a obra que usamos como prefixo para esta série sobre o violão brasileiro e não é por nada. Além de ser provavelmente a primeira obra solo escrita por Nhatali, já em 1950 ele estabelece as premissas para um estilo moderno de se conceber o violão solista brasileiro, com seus ostinatos marotos e pontiagudos e com uma inteligente alternância entre uma escrita rítmica e um virtuosismo mais linear. Principalmente se pensarmos que o samba dos anos 40 ainda tinha um balanço um pouco simétrico. Veremos que Nhatali já propõe uma inflexão bem mais arrojada, ágil, sinuosa e congruente com as evoluções observadas no jazz americano e que seria o fundamento para a criação de um estilo pessoal de violonistas como Rafael Rabelo. isso numa peça que é teoricamente concebida para a sala de concertos, apesar de samba nos anos 50 ainda ser uma espécie de palavrão. Talvez o próprio Inhata ali não tenha se dado conta da importância histórica desta composição e compôs uma segunda tocata totalmente africanizada em 1981. Ouvimos de Radamés Inhata, tocata em ritmo de samba número 2, interpretada por Rafael Rabelo ao violão, numa gravação de 1987. Estas três peças juntas formam os três estudos de concerto que foram compostos num hiato de 31 anos e tocados separadamente até sua publicação. O mesmo não se passou com os 10 estudos, a maior obra de Inhata para violão solo, composta num só impulso em 67. Sem trazer a complexidade das tocatas, eles traçam um verdadeiro mapa de estilos do violão brasileiro e formam uma terceira proposta bastante original entre os dois grandes ciclos de estudos brasileiros, os 12 de Villa-Lobos e os 12 de Mignone. Enquanto os de Villa-Lobos são algumas das obras mais tocadas em toda a história do violão, os de Mignone gramaram 30 anos de ostracismo até uma recente reabilitação. Os de Inhata estão no meio, continuam guardados como um segredo e desconhecidos dos estudantes, que são provavelmente o público-alvo que Inhata tinha em mente. O primeiro estudo, dedicado a Turíbio Santos, é um arpejo sincopado, inconfundível em sua brasilidade e fortemente influenciado pelo estilo de escrita de Villa-Lobos, que conjuga uma ampla melodia em notas longas com uma movimentada granulação no acompanhamento grave. Thank you. Radamés Natali, estudo número 1, Presto Possibile, ao violão Marcos Lerena. O segundo estudo apresenta um caráter e uma técnica de harmonização totalmente diferentes. É uma valsa de seresta, revestida com uma harmonização que é praticamente uma sequência cromática, o que lhe confere uma aparência de algo que se derrete. Natali foi frequentemente criticado pelas alas mais conservadoras do choro por descaracterizar o gênero, mas esta é uma obra de concerto dedicada a Valtel Blanco, um excelente violonista que ficou bem mais conhecido como produtor de trilhas para a Rede Globo. De Radamés Natali, estudo número 2, Valsa Seresteira, ao violão Marcos Lerena. Nesta série, Natali opta pela complementaridade e segue esta peça contemplativa com um estudo bem irrequieto, que também se serve de um arpejo ritmado, mas que evita o padrão repetitivo do número 1, alternando com uma métrica irregular e curtas intervenções de ligados. Reparem como a sessão central cita uma canção de Tom Jobim. Este estudo é dedicado a um dos violinistas mais proeminentes nos anos 60 e 70, Judacil Damasceno. Thank you. De Radamés em Átali, estudo número 3, moderato, ao violão, Marcos Lerena. O quarto estudo é uma melodia pentatônica com forte sabor de toada, que sofre duas variações, uma embebida em arpejos, outra explorando paralelismos. É dedicado a Nelson Piló, um ótimo violonista e arranjador mineiro. Radamés em Átali, estudo número 4, lento expressivo, ao violão Marcos Lerena. O quinto estudo é completamente diferente do resto da série. Ele altera a afinação de 3 das 6 cordas do violão para criar uma escordatura em sol maior, típica da viola caipira, que os violeiros chamam de cebolão, por ser apropriada para um estilo choroso de tocar. É uma peça singela, evocativa das modas de viola, que incorpora os erros de harmonia típicos desse estilo. É dedicado a Sérgio Abreu, o mais clássico e aristocrático dos violonistas brasileiros, uma dedicatória que só denuncia o senso de humor de Radamés em Átali. Thank you. Radamés em Atali, estudo número 5, Allegretto. O estudo número 6 é bem rapsódico e alterna um enunciado ascendente com uma espécie de samba bossa nova. A falta de um centro tonal estável cria uma atmosfera de ambiguidade e traz um elemento de improviso mal acabado que frequentemente aflora na obra de Atali. É dedicado ao violonista e compositor Geraldo Vespar. Radamés em Atali, estudo número 6, Ritmado. A obra seguinte tem um caráter bem mais afirmativo, que é um arpejo que trabalha numa tessitura bem compressa no início e gradualmente se expande por todo o braço do violão. É mais uma obra que herda muito do estilo de Villa-Lobos e é um tributo às qualidades do virtuoso Carlos Barbosa Lima. Radamés em Atali, estudo número 7, Cômodo. Ao violão, Marcos Llerena. Mantendo o pressuposto da brusca mudança de caráter, o estudo número 8 é uma espécie de canção que se casa com uma melodia interrogativa, com um leve perfume de blues e uma harmonização cromática. A música gradualmente toma um perfil mais nítido para voltar ao clima indeciso do início. É dedicado ao excelente violonista Darcy Villaverde, que era bem conhecido à época da composição dos estudos. Radamés em Atali, estudo número 8, moderato e um pouco rubato. Ao violão, Marcos Lerena. A peça seguinte é uma das mais engenhosas da série, que alterna um recitativo de caráter dengoso e vago, uma espécie de Era Uma Vez, com uma seção mais ritmada, reminiscente do estilo do frevo. Ele é dedicado ao mais técnico dos violonistas brasileiros, Eduardo Abreu. Radamés em Atali, estudo número 9, lento, alegreto, alegro, ritmado. Ao violão, Marcos Lerena. Para terminar a série, em Atali segue o exemplo de Schumann nas cenas infantis. Ele olha para trás e deixa o poeta falar. É um tributo a seu amigo, falecido em 1955, Garoto, e é uma elaboração de um de seus choros mais conhecidos, Gracioso. Este foi o estudo número 10, em memória a Aníbal Augusto Sardinha, garoto, de Radamés Inátali, que assim encerra a série de 10 estudos para violão, composta em 1967 por Radamés Inátali, ao violão Marcos Llerena, na única gravação completa desta importante obra. Nos anos 70, Inátali compôs com mais frequência para o violão como instrumento de câmara. Mas nos anos 80, estimulado por Turíbio Santos, ele escreveu duas obras solo de envergadura. Teremos tempo para uma delas, a Brasiliana número 13. Inátali tem uma série de 15 brasilianas para diversas formações, uma espécie de resposta à série de choros de Villa-Lobos. A número 13 é a única para violão solo e mostra um estilo bastante arrojado, harmonicamente complexo, que já se alinha com o estilo de jazz brasileiro dos anos 80. Os gêneros que informam seus três movimentos, samba, valsa e choro, já se encontram diluídos e não trazem a simetria e linearidade com que são normalmente associados. Apesar de uma certa tendência à divagação, é uma obra extremamente bem resolvida do ponto de vista formal e tem merecido maior exposição que a maioria das outras peças de Inátali para violão. Ouvimos de Radamés em Atali a Brasiliana número 13, com os movimentos Samba Bossa Nova, Valsa e Choro. Ao violão, Rafael Rabelo, numa esplêndida gravação de 1987. Neste programa, ouvimos cerca de 3/4 da obra para violão solo de Atali. Mais adiante, em nossa série, ouviremos as obras restantes, junto com sua obra de câmara. Nossos agradecimentos a André Simão e a João Cavalli por fornecerem gravações para este programa. Por favor, envie seus comentários para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.